Rio Sul Rádio. Jogava rede pra arrastar teus olhos para minha distração, encontrar outra. E agora ao lado não está o teu anel, a tua foice, a sorte, a morte é outra. A mesma noite, a mesma luta, a mesma sombra, a dúvida. A mesma hora escura que dilui, a gente vai estar. Jogava sempre pra ganhar teus olhos baixos em minha direção, com certa força. Pra outro lado te levar, e outra corda pra cair do céu, pra onde nós voltar. E aquela rua tão escura, na cama calor e culpa. E aquele tempo que passou, errou e ainda assim está. A tua voz em qualquer noite. A tua voz em qualquer noite. A tua voice. A tua voice. Jogava rede pra arrastar teus olhos para minha distração, encontrar outra. E agora ao lado não está o teu anel, a tua foice, a sorte, a morte é outra. A mesma noite, a mesma luta, a mesma sombra, a dúvida. A mesma hora escura que dilui, a gente vai estar. A tua Como uma dança diferente, enlouquecida. se livrar da dor. A força imensa dos que ainda podem se alegrar, guiam de forma branda os seus corações. E aí vem a condição de pensar sempre no se fosse, se antes não fosse, se agora fosse, mudaria alguma coisa no final. A gente vai seguindo em frente, a gente ri de si pra não chorar. Como uma dança diferente, enlouquecendo para se curar. Pode falar que eu não ligo agora, amigo. Eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Eu tô na estrada. Eu nunca sei. Vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa o que tenho de torta. Eu tenho de feliz, eu vou cambaleando de perna bamba e solta. Canto, vejo o lado bom. Rio Sul Rádio. Alô, alô, galera, eu sou o Manel Neto e também tô ligadaço aqui na RioSulRádio.com. A solidão caiu com a noite e eu pensei, onde estará você agora? Insiste em estar tão longe dos meus olhos e tão perto da minha memória. Um vento sopra e outra vez me vem você, decora a solidão da noite. Difícil achar as frases certas pra dizer. Dois corações, um só amor pra viver, e o mar de búzios como testemunha. O vento na onda do mar me traz você. Brinda a memória de nós dois, a vida esculpida em retratos, uma foto colorida, um beijo de amor, contrasta a solidão do quarto. Eu vou pedir ao mar pra me trazer você, como a noite traz saudade. Difícil achar as frases certas. Dois corações, um só amor pra viver, e o mar de búzios como testemunha. O vento na onda do mar me traz você. O mar me traz. Dois, a vida esculpida em retratos, uma foto colorida, um beijo de amor, contrasta a solidão do quarto. Eu vou pedir ao mar pra me trazer você, como a noite traz saudade. Difícil achar as frases. Dois corações, um só amor pra viver, e um mar de búzios como testemunha. O vento na onda do mar me traz você. O mar me traz. Dois corações, um só amor pra viver, e um mar de búzios como testemunha. O vento na onda do mar me traz você. Brasileiras de verdade. Maluco, você é a certeza de que existe um universo paralelo ao meu, azul de flores e cristais, de rios que desaguam em um mar de amor demais. Seus olhos cheios de virtudes, carinhosos, pet bulb. Maluco, você é a minha certeza de que existe Deus. A sua alegria, minha calma, e me faz feliz demais. Traduz todo o sentimento, toda a importância do bem que você me faz. Seu amor é paz, meu amor é pai. Todo amor é paz. Um amor sem fim, maior que tudo. Um amor maior que o mundo. Um amor sem fim. Pode dormir. O meu

odeio seu sorriso e seu jeito de falar. Eu odeio quando você me olha, eu dou risada sem pensar. Eu odeio quando você me chama para conversar. Eu odeio quando você vem, odeio mais ainda te esperar. Eu não sei o que fazer. Não tem ninguém aqui pra me impedir de te escrever outra canção pra me fazer entender que eu te odeio tanto porque gosto de você. Gostar tanto assim de você. Eu odeio dar conselhos que você nem vai usar. Eu odeio quando você fala dela e eu finjo não ligar. Eu odeio ver você com alguém que não tem nada a ver. Eu odeio ela ser tão sem graça e você nem perceber. Eu não sei o que fazer. Não tem ninguém aqui pra me impedir de te escrever outra canção pra me fazer entender que eu te odeio tanto porque gosto de você. Frente que eu te odeio por gostar tanto assim de você. Rio Sul Rádio. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou eu.

Não quero te perder. Não quero dividir você. Rio Sul Rádio. Jantar no iate vem, eu faço. noite vem e quando a lua vem, jantar no iate bem, eu faço o que você quiser.

azul. O mundo gira na velocidade, pôr do sol, Lago Sul. Roda gigante, parque da cidade, capital, céu azul. O mundo gira na velocidade, pôr do sol, Lago Sul. Na paz de um sonho bom, um violão. Na paz de um sonho bom, fazendo um som. Na paz de um sonho bom, um violão. Na paz de um sonho bom, fazendo um som. Na paz de um sonho bom. E cantando, crescendo e vivendo, seguindo, aprendendo, eu vou levando. O mundo vai girando, o tempo é meu abrigo. Eu tenho meus amigos caminhando pra frente na paz, tentando absorver o que a vida me traz. Vou levando, vou brincando, vou cantando, caminhando, eu vou levando. Na velocidade, pôr do sol, Lago Sul. Roda gigante, parque da cidade, capital, céu azul. O mundo gira na velocidade, pôr do sol, Lago Sul. Na paz de um sonho bom, um violão. Na paz de um sonho bom, fazendo um som. Na paz de um sonho bom, um violão. Na paz de um sonho bom, torcendo pra reabrir o cinema. Virou Casas Bahia. Aos 13 virei uma cerveja em frente. Vou. Já faz um mês deixamos a cidade. Fazem 100 anos na realidade. Desfeitos planos de uma mocidade que ia ao clube à tarde. Beijar você, linha do trem. Agora é minha voz. Quero voltar à cidade pequena pra me sentir maior. Se lembra, já sentimos antes. Meu bem, você é a linha do trem. Aquele. So there.

isso é um índio. É, e o índio é Brasil. Tupi, tamoio, tapuia, tupinambás. Gente que a gente nem sabe mais. Giscaia, foca, cangue, sai moré. Dos rios e matas e carapés, tudo isso é Brasil, é um índio. É, e o índio é o Brasil. A terra é Bororó, Cerrado é Caiapó, são donos disso aqui. Não tem mais guaguru, Itacás, os rios estão sujos demais. Tupi, tamoio, xavantes, patachões, Yanomanis, Caiapós, Gistreme, Berca, Gangue, Zaimorés. Esse é o Brasil que a gente quer. Tudo isso é Brasil, é o índio. É, e o índio é o Brasil. A terra é Bororó, Cerrado é Caiapó, são donos disso aqui. Não tem mais guacurus, coitacas, os rios estão sujos demais. É, Brasil é o índio. É, e o índio é o Brasil. É, Brasil. Isso é Brasil, é o índio. É, e o índio é o Brasil. É, Brasil, é o índio. É, e o índio é o Brasil. Sul Rádio. Olá, eu sou a Mari Blue e também estou aqui na Rio Sul Rádio. Será? De que mundo passa. A graça do tempo de lá. Vejo o tempo passando e eu estou te esperando aqui. Confesso, tenho medo de te perder, yeah, yeah. Pois quando a noite vem, eu estou sem ninguém. E essa solidão machuca o coração. Cadê você? Esquecer.

muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. Sabe de tudo. E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão, nem pra me esconder na igreja. Quero que Deus nos proteja das dores do coração. Não deixe que espinhos me seguem. Guarde meus caminhos que seguem os carinhos dessa menina. Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção. Atalho pra ela e evoque o anjo dela, o toque sutil da canção. Ei, ei, ei, ei, ei. Sabe de tudo. E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão, nem pra me esconder na igreja. Quero que Deus nos proteja das dores do coração. Compositor da minha sina, não deixe que espinhos me seguem. Guarde meus caminhos e segue os carinhos dessa menina. Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção. Olhe pra ela e evoque um anjo dela, um toque sutil da canção. Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção. Ensine um atalho pra ela e evoque o anjo dela, um toque sutil. Rádio. seus olhos cor da primavera. Todo dia no seu portão vejo seu olhar. Bate forte meu coração, mas não sei contar. Thank you.

pouco de verdades, metades, maldades, mas tão ingênuas que no fundo dá saudade. Quando acorda parece que não se importa com o sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volta como quem vai e vem, porque eu não sou de quem me pega e solta e acaba por dentro, depois me derrota e volta como quem vai e vem, porque eu sou de quem. Pouco de mentiras inteiras vazias, mas quando ditas se transforma em poesias. Quando dorme parece que muito importa com o sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volta como quem vai e vem, porque eu sou de quem se entrega, importa e me entende por dentro, depois me envolve em rosas como quem vai e vem, porque eu sou de quem. Devagar me ganha com o teu olhar e me ouve. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas, sorri. Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas, se transformam em poemas que eu colori. Maldades, mas tão ingênuas que no fundo dá saudade. Quando acorda parece que não se importa com o sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volta como quem vai e vem, porque eu não sou de quem me pega e solta e acaba por dentro, depois me derrota e volta como quem vai e vem, porque eu sou de quem. Sorri, me abraça devagar, me ganha olhar e me ouve. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas, sorri. Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas, se transformam em poemas que eu colori.